daqui a pouco Jesus virá. Virá, virá. Daqui a pouco Jesus virá. Virá me buscar. Daqui a pouco Jesus virá. Virá, virá. Daqui a pouco Jesus virá. Virá me buscar. Com Cristo irei, com Ele estarei, durante toda a eternidade feliz. Com Cristo irei, com Ele estarei, durante toda a eternidade feliz. É preciso estar preparado. É preciso estar preparado. É preciso estar preparado. É preciso estar preparado. Oh, meu irmão, no abrir e fechar de olhos, Jesus aqui estará. Como ladrão de noite, Jesus assim virá. No abrir e fechar de olhos, Jesus aqui estará. Como ladrão de noite, Jesus assim virá. É preciso estar preparado. Oh, meu irmão, é preciso estar preparado. É preciso estar preparado. Oh, meu irmão, como no tempo de Noé, as pessoas estavam comendo, estavam bebendo, estavam casando e se dando em casamento, quando o dilúvio caiu, encheu que estavam em pecado. Assim será, assim será. Quando Cristo regressar, muitos hão de se lamentar, mas será tarde demais. Assim será, assim será. Quando Cristo regressar, muitos hão de se lamentar, mas será tarde demais. É preciso estar preparado. É preciso estar preparado. Oh, meu irmão, é preciso estar preparado. É preciso estar preparado. Oh, meu irmão, os que para trás ficarão, será uma tristeza. Passarão vida se lamentando de ter negado Jesus. Os que para trás ficarão, é preciso estar preparado. É preciso estar preparado. Oh, meu irmão, é preciso estar preparado. É preciso estar preparado. Oh, meu irmão. Como no tempo de Noé, as pessoas estão